Paredão treme, treme. Paredão treme, treme. O paredão que estremece o Pará. Agora é pra valer. Chegamos! Só pressão. Muita onda! Caneta azul, azul caneta. Ei, peraí, boa! Bruno Lima, gravações. Marcos Produções. Só pra começar, se liga! Já o seu cabelo te dá gasta pão na boca. Toma de tapinha. Toma, cara, e toma. Toma. Obrigado a todos os presentes que vieram simplesmente curtir o som do paredão! Tá na área! Paredão treme, treme. Agora é pra valer. Sente só a pressão. Só no comecinho. Bora detonando. Toma. Pra balançar! Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Mas ela quer o desenvolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5, a jogada na minha cara, então vou ter que levar, a jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vamos. Deixa eu mandar um abraço com o Biscarinho, a Jennifer, a Luciana e a Nath Ferreira ali com a gente. O time de Santa Maria que está na semifinal do campeonato de Santa Maria. Planejou um assalto foda, mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 57 de chance. O paredão tá na área! E ele é a primeira dama, Lula Larissa! Muita onda! Dali! Faz pólvora! Eric Kawasaki! Vamos lá, Bideu! Eric Kawasaki já está! Já estamos aqui! Todos a bordo! Quem toca casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, quem namora. Amiga, bye bye, não, não, não, não faça sofrer. Obrigado, meu grande parceiro, casa e os solteiros. César Polião, Nara Araújo, um beijo pra você, Narinha. Você é a Suzana Araújo, também da área. E aí, Juliana? É tudo ao vivo em Santa Maria do Pardo. Olha o cabrito Marcelo e o TT da Kawasaki, amigo Pacheco lá do Valão de Velas. Fala. Meu DJ, ei meu DJ, faz um favor, toca me olhando e me chamando de amor. Toca me olhando e me chamando de amor, chamando de amor, chamando de amor. Chama! De Marituba, o preto de Paragominas, o abraço do Darlan. Olha a dupla, meu irmão, DJ Arlan e o DJ Darlan. Juntinho, bora Arlan. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Eu quero saber isso aí. Eu sei que tudo nessa vida um dia vai somar. Não vou deixar a vontade que eu tenho. Um, dois, três, meu bem, dinheiro era um problema e hoje tem sobe fumaça. É só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo. Sem ter hora pra terminar hoje. Eu te pego no clube do vaqueiro. Aqui em Santa Maria do Pará, quem toca? Paredão treme, treme. Vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa lá. Bora detonar, vem na mão. Manda vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto, que isso gostosa lá. Vai, tu gosta. Manda vontade bater. Escroto isso, né? Pra fazer daquele jeito que tu gosta. Quebra de lado, empina. Bora pra cima. Bora pra cima, meu. Gostosa lá, vai. Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. Chama Jabuti, Jabuti do Tropeço. Augusto de Tailândia, um abraço pra você com muito carinho, obrigado Augusto. E a galera tá surgindo aqui do ladinho com a gente, detonando, estremecendo, vai tocando, vai dançando. É muito bom, mano! a chuva. Ela tá solta, de tanto que ele prendeu. Aquela boca, tá procurando cara que nem que deixa ela de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Deu, deu, deu. Xiii, agora é tudo meu. Seu coração não faz bumbum. Darlan. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz bumbum. Bora ver, bora ver. Agora ela só bate com bum bum bum bum bum bum. Ah, eu vou chamar ele. Bum bum bum bum bum. Ela. Agora ela só bate com bum bum. Tchê tá cercando, né, tchê? Bum bum bum bum bum bum. Esse moleque! Ai, droga. Tá numa alegria, viu? Ai, droga. Ai, o Lê! DJ Lohan que tá tocando. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Tu já sabe qual é. Você da Penha é o verdadeiro puteiro. Nós vamos já! Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Juninho. Senta, senta, senta. Leozinho Lanches. Ai, droga. Senta, senta, senta. No oferecimento do grupo Águia de Mar de Lupa. Vamos na fita. Do lanche que representa a Dani Deua também. Diz pra mim qual é. Leozinho Lanches, o melhor lanche de a Dani Deua. Segura, sento no bico da Glock, rebola e tira o shot e vem, vamos fudar. Droga, vem, rebola, nada, rebola, nada. Sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. Darlan. Arrancou meu carro, arrancou. Água quem tem? Eu tô de quatro, botando. Bora lá, Marlon. Bora! David Sample. Só no batidão que a galera gosta. O Alanzinho, o Alanzinho, o Alanzinho. Dá minha sampleada aí, Jabuti. Ei. Sente o grave na treme, treme. Honey, give me that, she got me red hand. E já chegou a novidade do Pará. E já emplacou, tecno marcante eu vou dançar. E já chegou a novidade do Pará. E já emplacou, tecno marcante eu vou dançar. Lá vem o paredão, treme, treme do Pará. Se liga aí galera que se veio pra ficar. Que tem tecnologia, é tudo digital. Se liga aí galera que o Darlan é Juninho. Treme, treme, esse é o paredão. Por onde ele passa, arrasta a multidão. Por onde ele passa, arrasta a multidão. É o paredão, treme, treme. Bora, Nath! Marlon Branco, Edson. Esse paredão é muita onda! Muita onda! Estúdio TI Produções. Chama! I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a de contas, a gente tá na área, e aqui tá ele, o homem que é responsável por todo o marketing da, aqui da carreta, treme treme do paredão, treme treme, Serginho Firmiza. Para aí, Serginho. Ixi. explode o bagulho. Felipe Batidão, é você, Felipão. O Felipe Batidão tá no paredão. O Luciano da 300 também. E aí, Luciano? Muita calma na pista negra, viu, Luciano? Aqui tu sabe. Ainda tem muito rock pra curtir, viu, Luciano? Para Marcial Aguiar. Bora, Via Aguiar. É o Vavá, é. Tá na aê. E bem. Afinal de contas, é o Paredão da Área! Prazer! Deve te caô, eu sou tu sacalado. Mano, quando ele na voz, por essa, eu vou esperar. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chapulei, deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Já pulei. Jorge de Marituba! Lá no Mercadinho São Jorge, o vizinho do meu parceiro Jabuti da 33. Ei, Jorge! Um abraço pra vocês! Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, alô, tia, minha irmã! Já lancei! Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. E essa? Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria. Você vai? Eu vou pro baile da Colômbia. Por quê? Porque eu quero putaria. Vai começar! Vai começar de noite. E não tem hora. E só termina de dia. Checa, tá, chequinha. Bota tudo na novinha. DJ Darlan. Melhor que tem. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal. E o broca é boa, já tá no telão. Ele tá enchendo o saco. Olha, hoje ainda dá tempo de chegar e encerrar por lá, viu, Zetinho? Eu vou pro baile da Colômbia. Porque eu quero putaria. Lá começa de noite e só termina de dia. Na tcheca, na tchequinha. Faz tu e a bunda dela bate, e o grave faz tu. e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grau. Rapaz, tem algum flamenguista aqui hoje, tem? Quem acredita que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores aí, hein? Será que vai ou será que não vai? Tô botando fé que sim, viu? Arte pros mais íntimos. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei. Eu vou te falar quem é essa festa. Essa festa. E Gugas invadimos de penetra. É do compadre Pipica. Marai Xereca. E aí, Pipica? Marai Xereca. Vem pra festa do Paredão Treme Treme. Marai Xereca. Marai Xereca. Cheguei, oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas. Bora, Luciano, dá presença. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Vou confessar, eu tô pagando. E aí, só na manhã da galera? Pagando na primeira, mas não pago na segunda. Vou te explicar qual é a da parada. Primeira vez eu paguei, segunda ela quis dar de graça. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufixinha. Chama, chama, chama, chama as amigas da sufixinha. Chama pra orgia, que hoje tem festinha. Com o Google é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Com o Google é só putaria, putaria, putaria, putaria, putaria. Aquela batida! Chama, chama, chama. Aquela batida, batida, batida. E é só vai pro Broca. Bora, Anderson. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Tá só no comecinho, viu? Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo o peitinho. Fernando. Bunda também. Pique, pica, vazão. Olha como ela tá toda gostosa. Bora, Jorge. Olha como ela tá toda gostosa. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda, toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Com as suas amigas, tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Dali, dali, dali, dali! Santa Maria conhecido! Paredão treme, treme. Treme. Vem. DJ Coringa, DJ Thiago e o DJ Arlan. Um abraço com muito carinho pra você, viu, Coringa? E meu parceiro Thiagão, que eu também não posso esquecer. Essa galera que arrebentou junto com o DJ Darlan, junto com o Juninho Mix e o Alanzinho. Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Bora, Peteleco! Calma, esquenta. Qual vai, qual vai entrar na pinta? Calma, esquenta. Qual vai, qual vai entrar na pinta? Me pulga. Eu, por gentileza, queria que você trouxesse só aquele sorinho, só aquele sorinho, só aquele sorinho, só aquele sorinho. O rabetão, chegou fim de semana, eu vou ligar o paredão. Convida pra levantar poeira, o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica. Vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica com a mão no paredão. É sucesso em todo o Brasil, né? Essa aqui é da São Cantor e o velho da pisadinha. Estourou Azul Caneta. O meu bumbuzeiro respeitado também. Vou ligar o paredão. O bumbuzeiro, o famoso bumbuzeiro do Rubi, meu irmão. Ele mantém a tradição, viu? E olha que eu já tentei mudar esse nome dele, aí não muda. Vou falar, quica, quica, quica, vai com o chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, vai com o bumbum no chão. Só lhe mais estourado, meu Brasil, hein? Toda descarada, fazendo deboche. Para ser calcado e se mexer, tu vai tomar. Vai, então tenta copiar. Pra donar da porra toda na hora de balançar e senta na sequência. Fica na sequência, desce na sequência. O passinho do tropeço. Desce na sequência, fica na sequência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. Muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. Então senta na sequência, fica na sequência, desce na sequência. É muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência. Muita coisa reservada. Alô, batidão, estronda. E a festa é nossa. Clube do Vaqueiro. Vocês tão nojo, hein? Chama, fio. Hoje ela tá um nojo. Toda desgraçada. Equipe cheiro verde. Já tá na área, viu? Se mexer, tu vai tomar. Vai, não tenta copiar. Pra donar da porra toda na hora de sentar na sequência. Fica na sequência. Desce na sequência. E as meninas do Guamá. Desce na sequência, quinta na sequência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. É muita malemolência, malemo, malemolência. Para não, para não, para não. Senta na sequência. DJ Guga chegou e a festa vai começar. O DJ Darlan chegou e a festa vai começar. DJ Denilson de Marituba. São meninas. Um abraço com o carinho pra você. Obrigado, viu? Ao nosso grande parceiro, DJ Denilson de Marituba. Já tá do ladinho, garoto. Uma do lado da outra. Representa a garota. Eu não posso esquecer do preto. Os seus pés. Lá de Paragominas. Sua... Ei, preto. Quicando, sua... Quando é que a gente vai tomar uma lá na frente do lago, viu, preto? Sua... O Nara Araújo, a Suzana Araújo. Sua... E a Juliana. Então faz o movimento que o Guga pede pra tu. Faz o movimento que o Guga pede pra tu. É mão no joelho, jogando o cabelo, empinando o bumbum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, tá no começo. DJ Guga criou. Você não se aguenta, é pouco. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a job. Maybe she called me from the north, he from the Canada. Man, grow so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up. Watch out, my wrist, it go like sha sha sha. Sha sha sha. Choke me, sing me like. Quer aprender, la la la. Watch out, my wrist, go like sha sha sha. Sha sha sha. I got choke me, sing me like. Aula só depois. I watch right like that. Amen, no cap, ain't on. I tried, I carried to the ground and brought my ring. I'm Tony, don't you booty want the dick? Modest with my jewels, but check the bank. Finally got the money, say my thanks. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a job. Maybe she'll call me from the north, he from the Canada. Man, go so low, I got nothing else that I can withdraw. Aqui do lado tá ele! Watch out, my wrist, go like sha, sha, sha. Meu maestro Punga! I got your bitch singing. O homem que tem responsabilidade, ele conduziu o paredão! I got your bitch singing, la, la, la, la, la, la. Segura! I watch out, la, la, la. Cachorrão live! Já chegou juntinho! I was right like that. Got that Gucci on my body, now she tryna buy me whole. Pop the Lucy, Lucy, Gucci, sassy boy, I keep you cool. Got that paper, went to school, be careful who you call a fool. DJ Guga criou, pode ir. E o Darlan tocando. De evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Já 9 de novembro, festa no Terreirão, lá no Garrinchinha, embate do Brian e Celta Safadão. Portaria liberada, viu gente? DJ Jefferson, DJ Arlan e DJ Matheus. Ao som desse pontinho, picado talentinho, quebra de ladinho, flexona, flexona, flexona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada. O balão já tá aceso. Só pra viela vai ser pa pa pa pa pa pa pa na chegada ela vai vai pereca vem vem e essa vai pro Tarcísio Mota o Luri Vital e a família nobre, um abraço pra você. Samuel Divulgações, o Moral de Camalaú, Paraíba. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Diego Caranguejo com Gá. Tá todo mundo curtindo? Se é pra curtir, Caranguejo! Coisa boa pra acontecer. Muita farra pela frente. A Trimi Trimi chega em Santa Maria do Pará. Fucking when we call up on that Uzi and show up, now them the shot that. When my homies pull up on your block, they make that thing go ratatata. Switch my whip, came back in black. I'm starting saying rest in peace of Bonstar. Olha o Kelvin, meu irmão! Ele! Minha Sabrina! Sabrina! popping pillies, man, I feel just like a rock star. Paredão treme, treme. Agora é pra valer. Sente só a pressão. Treme, treme. O paredão que estremece o Pará. Paredão treme, treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. Sinto o Garcia. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor e o coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Serginho. Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome Trovão. Meu laço espora, meu velho chimão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. E a minha galera do Celta, o Safadão. Se for pra vir, um abraço pra vocês, obrigado. Não aceito. Valeu, não. Meu. Saudade da fazenda e roda de viola. Cabrito, Doidinho e o Marcelo Kawasaki. Saudade da minha antiga. Pode crer. Viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor e o coração. Eu acho que não. Sim, tem hora pra terminar. Não dá pra te dar atenção. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não. Vai! Sai rodada. Vai, meu filho. E meu parceiro Alan. Um abraço, obrigado, viu? Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor e o coração. Eu acho que não. Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado. Minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome Trovão. Meu laço espora, meu velho gibão. Eu acho que não. Recebendo também essa galera que hoje faz parte também do nosso ciclo de amizade, o nosso grande parceiro Luciano da 300 e o meu grande parceiro DJ Felipe Batidão, tá aqui com a gente. Felipinho, o nosso grande parceiro, tá aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Felipinho, vem cá, por favor. Cadê o Felipinho? Felipinho, cadê o Roda Sogra? Eu acho que não. Grande parceiro Tiaguinho da Nacional também, da Lan, tá aqui com a gente. E o Coy Moleque Doido, rapaz, tá aqui com a gente. O Felipe hoje, ele tá meio com a garganta arranhada, que ele diz. Dia 16 de novembro, tem o combate mundial de som automotivo em Marituba. Mais uma da Marília, xodozão no ginásio municipal. Rádio Marituba, vou tocar isso aqui, ó. Se ela não nega quando a gente se encontra, você fica tenso assim, nega sem querer. Ué, o Patrick da equipe Mete Ficha também tá no setor. Você tá beijando a boca que não é sua. Tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te ter toda a lua. Bora, Patrick! Para que você nunca me esqueceu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque seu coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser. Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser. Porque seu coração é meu. Serra aí, sai roda. Para mil rodas. Aumenta aí. Se olhar não nega quando a gente se encontra, você fica. E o Messias entrega sem que também já tá representando. Não fala nada. Mas eu sei que quer conversa, se quer saber, então vou te dizer. Tchê, tchê, tchê. Tá abraçando um corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo

Estirinha. Uma atrás da outra. Ai, ai, ai. Eu vou bebendo uma atrás da outra. Ei, Fernando, deixa eu mandar um abraço no nosso grande parceiro Guilherme. Está sempre com a gente. Alô, Guilherme! Não precisava ir tão longe. Na minha cara beijar outro homem. Eu sei que terminou, mas pro meu coração não acabou. Ainda existe amor. Eu te imploro, tenha dó de mim. É que eu ainda não te esqueci. Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente. E que se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra boca, dá um ciúme da gota. Aí eu bebo todas. Ai, é que se eu ver você com outra pessoa, ver sua boca beijando outra boca, e aí? Dá um ciúme da gota. Ai, aí eu bebo todas. Eu vou bebendo. Bora, Coringa! Cima, meu DJ, o show começa agora! Equipe Kawasaki! Pit usado, Loratio, pra Doc. O que, o que? Sempre trajado no bolso. Maló, consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinha jaquela mais pra frente, fica o brilho da corrente. Pega a visão quando é. Só no batidão! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela, chama ela. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela, pra e aí? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale do Creu. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vale do Creu. Aqui o som bate forte e com qualidade.